夜のささやきを聞かせて。 Senti a dor da despedida inevitável aqui dentro. Lá fora a vida voa numa sacola ao vento. Ela traz recordações, amarrações, eu não entendo. A vida é feita de pedaços, assim sigo roendo. Tentar me concentrar pra cada dia ser melhor. O certo é o certo, errado é sempre bem pior. Eu já sei de qual, conheço bem esse trajeto. Desata esses nós pra que eu termine esses projetos. Já fiquei demais, errei demais, corri demais e vi a guerra se repaz. Existe paz, além do mais senti que tudo é questão de resgatar o valor. Por isso eu tenho feito o melhor que eu posso se eu sou. Verde a esperança, encontrei ela no palco. Mundo se distrai, mas um cai que é mata o álcool. Aqui ninguém socorre, a vida acaba na avenida. Vários correm, poucos sabem a medida disso aqui. Eu vi cair tudo desabar. Visão da mente do concreto, agora se alastrar devagar. Assim vai suando a camiseta. Na dúvida eu respondo que eu não sou desse planeta. Tem peso na caneta, escrevo até que eu suporte. Guardo ódio na gaveta, deixo que eles entrem em choque. Questão de perceber, hoje é preciso ser forte. Então quebre essas algemas, livre-se antes da morte. A chuva cai, sabe mim, eu já me perdi no instante. O vento sopra de seu fim, mas sou meu próprio comandante. Vou avante nessas ruas que mais parecem ruínas. Não consigo mais parar, parece que tenho turbinas. Tempo bom não volta mais, perece em bordar retrato. Mas só vence quem merece, mano. Tenho caminhado, planejado cada passo. Hoje como um arquiteto, desviando as avenidas pra não voltar pro deserto. Eu acelero o fundo, avenidas de concreto, atravessando farol, esqueço o asfalto. A vida deixa marcas na sua pele, tatua. Respiro, sigo em frente, sei que pouco sai ileso. Dá valor pra liberdade, só quem já se sente preso. Já nem caminho nessas ruas, vou correndo. Quem tá comigo, se eu crescer, vai tá crescendo. Sei cada momento é decisivo como lance. Por isso o sentimento é fé que faz o teu avance. De camisa e de bermuda com o pensamento vago. Insônia não desgruda, mas o gole desse trago. O gosto é a magna, procura a sintonia. Olhar sincero eu trago, é difícil eu não insistir. Ele saiu, não quis acreditar em tudo o que viu. Pegou seu fone, sua viola, a mochila e batiu. Admitiu, parece que é como um labirinto. Nessas folhas já não dá pra descrever tudo que eu sinto. Sigo caminhando, nem exército me para. Como Kurt gritando, Slash tocando guitarra. Pensamento controla, ou ele quem te controla. A chuva cai lá fora, leva todo o mal embora. O mundo convida, sangue respinga na japona. A TV aproxima, te aprisiona na poltrona. A vida escorre nesse chão, derrama drama na sarjeta. Vários morrem, morrem, morrem, tô vagando no planeta. Já me senti fechado, preso num recipiente. Rosto é de despedida, saio logo do ambiente. Pra honrar os que são, os que não tão mais com a gente. Não deixar contaminar seu coração nem sua mente. Não assim eu sigo em frente, esse caminho eu já refiz. Posso cantar tudo que eu falo, pois tudo que eu falo eu fiz. Caminhei nessa avenida sem saber pra onde ir.